7, confirma o vento, falou 2. Pistão de fora, autorizado por pista 17, vento 210 graus, 05 nós, pista 1. Safari fora. 3190, solo 00, livre direito, solo 200, mal 9. Direita do norte, 390. Estabilizado, Alfa, Charlie Mike. Alfa, Papa, Charlie Mike, chama a torre, frequência 198, décima 95. 1895. Bom, está 90 no meio, está boa no espaço. Está 90 no meio, ciente. Sou eu, Papa, Papa, Alfa, Charlie Mike. Alfa, Charlie Mike, 2. Está estabilizado na aproximação da 10. Charlie Mike, reporta a sessão de carga. Vai chamar o chá. Para o Recife, frequência 1.25.10, alterna 1.25.35. Mensagem para o gol no 1.69? 1.69, chama o centro Recife, frequência 1.25.10, alterna 1.25.35. 2.5.0, 2.8.3.5. Boa no 1.69, obrigado e boa tarde. Pé 9.0 no meia, deixa para 2.000 pés, ajuste 9.0 no meia. Autorizado Electric 3, reporte estabilizado. 2.1.0 no meia, reporte estabilizado. Tá, 9.0 no Tiago Fiesca, direto Tiago, reporte de Galvão Campos. Gol 2017. Gol 2017 para a rodada do colagem. Se você sair da Amorona para o nível 400. Amorona para o 400. Gol 2017. Bruno 289, adiciona a identificação dessa via chegada. Boa noite, ano para o nível de voo 050. Isso, 89, autorizado, está aqui. 36. Salvador, está 90 no meio, final da 10, visual. 90 no meio, autorizado pouso, pistão 0, retorno 90 graus, 07 nós, pistão 1. Livre pouso na 10, está 90 no meio. 9 o papel aumentado, o que está visual contando, tem como manter a aproximação sem interferir. É, já autorizado, final do 7, falarei pistão livre, Thiago Fasco. Graças, Thiago Fasco. Thank you. Papai, 9-9-9, eu sou o que está no céu. 9-9-9, mandei a Ponte Caraguá 10. Ok, 9-9-9. Zero no 7, chamo Centro Recife, frequência 1288, alterna 1353. Recife 288, alterna 353, obrigado, boa tarde. Gol 9189, vou separar 2 mil pés, autorizado LX-Train, reporte estabilizado. 2 mil, autorizado LX-Train, reporte estabilizado, gol 9189. Até 9-0, ele só deixou ele dar informações. Bom, 7 após Jesus, Cordeleira, o azul 99. Livre de Jesus após Liga, obrigado, 99. Você vai acender na escuta da torre? Pode confirmar as condições da pichão no set? Sua informação, boa tarde. Controle Salvador, azul 2694, cruza 1600 pés em subida, coral no braço. Azul 2694, contato radar, subiu até 140, pela coral 1 no braço. Sobe e mantém nível 140 via coral no braço, azul 2694. Chegou 9189. 9189, Luiz LS, Xandetã 1918, Simão 95. 295, boa tarde, 9189. Satélite 645, via chegada a Bonf, desça para 410, ajuste de altímetro 0 na meia, ajuste. E o procedimento elétrico é que sou eu, pista dessa. É 4 no 10 agora, 3 anos, obrigado. Salvador, boa tarde, voo 9189. Voo 9189, tráfego avistado autorizado, pouso sistema 0, vento 220 graus, 059, sujeito altímetro 9096. Nível pouso 90, voo 9189. Azul 6909, chame centro Recife na frequência 125.1, alterna 128.35. Recife 128.35, boa tarde, 6909. só prosseguir. Bom, no 645, desce para 2000 pés, ajuste 1-0 no 6, viva elétrica, parte no localizador. 2000-0 no 6, vai reportar no localizador. Seria voar Duna, para evitar uma formaçãozinha aqui à nossa direita, aqui à frente, voo 645. Agora tem nível de desvio, reporte estabilizado no localizador. Poxa, obrigado, então, vai voar aqui Duna e... LS Visual, 1645. 645, completo. Final, chegou também, 1895. 1895, obrigado, bom serviço aí, amigo. Torre, gol no 645. Boa noite, baixou, travou o sinal. 43, boa noite, via chegada, bom, feliz pela 4 mil pés, ajuste 1-0, vamos ver. Sou eu, papapá, Charlie Michael, parado para o pai. Papapá, Alfa, Charlie Michael, ajuste altímetro 1-0, no meia, reporte no ponto de espera da papá, modifique sua saída para Coral no Bravo, até 10 milhas. Coral no Bravo, até 10 milhas, ó. Chegou o quilo, voa na proa do NTB Simbra, reporte para descida, procedimento LS X-Ray da 1-0. Para descida. Pronto, Alfa Charlie Michael. Alfa Charlie Michael, ingresso pista 97, reporte alinhado e pronto. Chamada é pronto, Alfa. Bola 645 no solo. Ao 38, olhe para a pista, me controle só na frequência 120, decimal 9. Muito mais, obrigado. Alfa Charlie mais autorizada com a loja pistola 7, vento 220 graus 059. Opa, papa, Alfa Charlie mais copiou a torre. Afirmação, autorizada a decolagem, Alfa Charlie mais. Alfa Charlie Mike, decolado aos 42, chama o controle de Salvador na frequência 120, decimal 80. 208, Alfa Charlie Mike. Controle de Salvador, Alfa Charlie Mike. Alfa Papa, Alfa Charlie Mike, contato o radar, subou 060, mantendo a saída coral até 10 milhas afastada, depois direto para lança. Autorizada a linha de decolar, pistão 0, vento 220 graus 059. A linha decola 10, 6201. 6143, desça para 2000 pés, ajuste 10 no meia. Livre LF, reporte localizador, pistão 0. 2000 pés, 10 no meia, reporte ao localizador. Acho que eu vou ficar desça para 10050. 10050, acho que é 10050. Xanel 143, livre LF, chame torre 118, decimal 95. Quero ver se para 4 meu pé, se já tinha um zero no meio. 4 meio, bem interessante, bloqueio. Papapapa, Telemark, frequência livre para coordenação, no regresso nessa frequência. Opa, Telemark. Ao 5-3, vale o braço, deixar meu controle de sono, frequência no 2-1-9. 2-1-9-4.